Mostra para que mostrando a identificação dessa via chegada Mário para o número 050 ajuste 04. Confirme se tem condições de completar o procedimento R9 da pista 10. Gente, o Oscar até aquilo confirme está transportando extremo ou órgão de ponto. Gente, da presente está cruzado voa direto do Uma, desça para 050, ajuste no 04. Linguagem alternativa, prosseguindo destino para 2000 pés, ajuste no 014, está autorizado o procedimento NDD Zulu, reporte estabilizado. Teste destino 2000, autorizado NDD Zulu, reportado estabilizado, aspecto. Good morning, clear to Guarulhos, flight via Upper Zulu 10 until Taubaté, flight level 360, SID dial, Leda Motiva, runway 10, after takeoff right turn. Squawk code 5151, departure control frequency 120.8. Ocean S6251, readback is correct, call me red for setup and push. Houston, Salvador, Avianca, Alfa, Vitor, Charlie. Confirme para o tráfego. Alfa, Vitor, Charlie, no pátio 3 para rebote para posição 7, no pátio principal. Alfa, Vitor, Charlie, ciente do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Vitor, Charlie, ciente, iniciando o reboque, reportando para ingresso no pátio principal. Salvador, bom dia, Lama 229, sente na ECO. Autorização, Alton Goiás, 329. 229, autorizado, São Paulo Congonhas, via Pesulu no zero até Pubave, após segue rota conforme o plano, nível 360. Saída da EL, Leda Mótiva, pistola no zero, curva direita, transponder 5153, frequência do controle em 1120, decimal 8. 360 Congonhas, aprovado, Zé João a 0, por base, após o outro plano. Daiel Leira Mótica, decolação a 0, curva direita, antena 5153, controle 208, posição 08, gol 1229. Gol 229, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. 10229. Complexo final de chame torre 1895. 10895. Eu vou passar a rosca até o quilo, baixar travado, sinal 1-0. Confine. Tá passando a rosca até o quilo, baixou, travou, sinal 1-0. Cabatango Oscar Hotel Kim, autorizado pouso, pista na 0, vento no 00 graus, 099, QNH 1-0-1-4. Sente, leve pouso. Alfa Vitor Charlie, mantenha a posição, aguardando instruções para prosseguir. Alfa Vitor Charlie, ciente, aguardando. Delta 3399, informação Fox Trot, portão número 6, reduz autorização Guarulhos. Delta 3399, autorizado Guarulhos, via peso Luno 0 até Taubaté, nível 340. Perfil de saída da El, linha da Motiva, pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5157, frequência do controle de Salvador em 120.8. Guarulhos, nível 340, Brasil 10 até Taubaté, decola direita da Aeroleta Motiva, 5.107, o transponder 1208 é o controle, então 3399. 3399, protegimento correto, reporte pronto para o que tiver questionamento. Reportada. Paulo, vai passar o gosto do hotel aqui. Boa noite. Passando o gosto do hotel aqui, autorizado o táxi via Taxi Alfa, Juliette, reporte na Taxi Lima. Via Alfa Juliette, vai reportar o táxi, repita a mensagem. Autorizado o contorno do pátio principal? Afirma, contorno do pátio principal até Taxi Lima, reporte na Lima. From the morning we have 6251 and Happy New Year, request just inside over position. Oceania 6251 for startup on position, coordinate with ground staff. Roger, clear and then I report for pushback. Roger. Hotel Kilo, autorizado ingresso no, na pista 35, táxi até o Pad 5, estacionado para esse ali. Alfa Vitor Charlie autorizado até o portão 7, reporta término. Alfa Vitor Charlie ciente, reporta o término. comandante 1229, posicionamento no droid. 1229, autorizado, chama para táxi. Tem que ter posicionamento lá, 229. Oceanet 6251, pushback approved, report ready for taxi. I will report on the next Oceanet 7 Alfa Vita Charlie, enviado reboque, campo 7, bom dia, em Bono Novo. 2 para o táxi, 1-2-7, a bordo, zona R-422, outra HP. 229, autorizado táxi para o ponto de pedra da piscina 0, via parte principal da FE Índia, no ponto de pedra da torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-4, fica atento ao 320 da Avianca, finalizando o feedback no 05, vai ingressar no pátio 3. Visão Pandianca, eu vou estar aqui em Pátio em Índia, faz o cara de 245. Muito obrigado, um bom trabalho, feliz ano novo. Igualmente, bom no 229, feliz ano novo. frente de acionamento da 3399. Então 3399, autorizado, chama táxi. Porta táxi, então 3399. Gola 229 autorizada, linhagem de colapso sono 0, vento 080 graus, 089. É isso, linha de colapso sono 0, Gola 229. Ocean 6251, approach taxi to holding point runway 10 via Manayborn taxiway India. All the holding points call tower 118.95, altitude 1014. Taxi 3399, 149, alternativa 3 horas e 40. Então 3399, confirma PUB? 149. 149, ciente, autorizado táxi para o ponto de espera da piscina 0 via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera, torre 118, 1095, ajuste 1014. 14, pátio Índia, 18, 195, ponto de espera. Eu no 229, decola, nós escuta. Sou no 229, contato com o Dante Colagem, subobia da Aeroparulina 360, da presença autorizada, direto Lida. Direita Lida, 360 autorizado, no 229. O 1229, decola 236, controle 120, decimal 8. Oceanair 6251, clear takeoff for runway 10, wind is 090 degrees, 09 knots. Roger, 3, na melhor etapa da rolagem do Airbus da Avianca, está autorizado a alinhar em uma pista 10. Oceanair 6251 airborne H40, Salvador Departure 120, decimal 8, Happy New Year. This is 8 and Happy New Year to Sunrise 6251. I'm 6251, Happy New Year. There's a contact on the departure, climb up level 360 via the departure. Fly that exit IL. No. Correct, it's IL, I'm for its station is 6251, climb 360. Algum facilidade de informática para o número 229? Roger, o número 229. Só os dois nove, não é muito bom. Obrigado, 3399, autorizado de colapso no 0, vento 0, 90 graus, 099. É, inteligível, senhorita, poderia repetir as frequências? Área 125, decimal 1, secundária 123, decimal 8. Ok, copiou 251-238-1229. Afirmo, bom voo. Muito obrigado, bom ano novo. Boa noite. Thank you. Salvador, tô 3399, passe, vai passar 2 mil pra aí. 3399, contato radar na decolagem sul da via, saída da aeroporto nível 340. 340, tá, 3399, pode voar da aeroporto. Após 3 mil pés autorizados direto no céu. Aqui após 3 mil da aeroporto, 3399. Tupé 3399, chama de Pico, na frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8, feliz 2015. 1, 2, 3, 8, acertária? Afirma, 1, 2, 3, décima 8. Tá bom, cuidado, bom.